Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alô, gente boa que me entrevista. Salsicha, tô numa boa. Esse pessoal do Nerdcast aí, maravilhoso. Eu estou encantado. Scooby-Doo-Bidoo. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e nem o papai me fez gostar de espinafre. Aqui é Guilherme Briggs, o Padawan de Orlando Drummond, é! Aqui é Azaghal e eu já vi muito Orlando Drummond lá em São Lourenço. Ô, São Lourenço! Muito bem, nerds, estamos aqui com a lenda Orlando Drummond. De novo. Estamos aqui com Orlando Drummond, nerds, uma lenda, graças ao nosso amigo Guilherme Briggs. Sim. É isso aí, muito bem. Agora você fala como Guilherme Briggs. É isso aí, muito bem. O cara tá perdido, ele não consegue se segurar. Perdeu no personagem. Daqui a pouco chega o Garcia Júnior aí. Mas, bom... Não tenho o que explicar. Vamos falar com Orlando. Vamos falar com... Não, não. Vamos falar com o seu peru, Jovem Nerd. Logo depois de ver. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de meios e caneladas on Nerdcast. Vamos. Recadinhos da paróquia, Azaghal, que temos essa semana para comunicar aos nossos queridos ouvintes. É, temos algumas coisas para dizer. A primeira é que nem tudo são flores e que as flores de plástico não morrem. Sim. Mas que, mais uma vez, o Brasil é assolado por tragédias. Sim, todo mundo sabe, chove e... Todo começo do ano é a mesma coisa. Mesma coisa, impressionante. Não, cara. Sei se culpamos o governo, as pessoas, a natureza, Deus, quem será o culpado, né? Mas aconteceu. Região Serrana do Rio de Janeiro, muitos desabrigados, muitas pessoas morreram. Centenas. Então... Pois é, complicado. E a questão é, não adianta agora culpar ninguém e sim tentar ajudar quem sobreviveu. Nós queremos aproveitar o Nerdcast para injetar o Nerd Power da galera. Isso. Para que todos possam ajudar as vítimas da tragédia. Exatamente. O 3D, Afonso 3D, fez um post no site blog dele. E lá ele colocou uma mega lista que estou atualizando direto de postos de coleta, lugares onde você pode fazer doação e tal, em qualquer lugar do Brasil. Meu conselho que eu dou sempre nessa situação, não doe dinheiro. Ah, não, eu nunca, acho que nunca. Não, cara. Não. Acho que se alguém tem que entrar com uma grana numa situação dessas, é o governo ou empresas privadas. Exato. Você doe paradas que vão ser essenciais para a pessoa. Produtos de higiene, roupas, alimentos, né? Artigos de primeira necessidade. É aquele negócio que numa situação de crise as pessoas precisam, né? Então... Imagine que tem gente ali que perdeu tudo, não tem o que vestir. Exatamente. Não tem onde dormir. Então é essa parada. Dinheiro, eu acho que é querer arriscar demais, sabe? Não, não vai chegar. É foda, né, cara? É foda. Mesmo que um banco abra uma conta, mesmo. Cara, deixa que as empresas que o governo dão dinheiro dá a sua força de uma outra forma. Exatamente. Então tem um link aí no post bit.ly/ajudeserraRJ. Vá lá pra saber como você pode ajudar. Tendo disso isso, avisamos que estaremos na Campus Party. É, chegou a semana da Campus Party, finalmente, Azaghal. É a semana mais intensa do ano. Vai ser mega intensa. Estaremos na Campus Party. Ó, atenção, pra quem vai na Campus Party, quer saber onde estaremos? Primeiro tem um post aí, tem um link pra você saber o nosso itinerário na Campus Party. A gente vai estar lá todo dia. Todo dia a gente vai fazer lá o streaming no final do dia no Social Media, né? Social Media. A gente vai participar lá como jurados do Web Celeb, vai ser engraçado. Vamos estar no palco principal. Sexta-feira falando sobre Nerd Power. Exato. Então eu quero ver todos os nerds lá no sexta-feira que vem, 1h. O mais legal é que a gente ainda não preparou nada. Isso é o mais legal. Porque vai ser surpreendente de uma forma ou de outra. Inclusive, se vocês quiserem mandar sugestões do que falar, ótimo. Não, isso é maneiro. A gente vai se divertir pra caramba lá, vai ser muito legal. É isso, estaremos lá, Campus Party. Quem estiver no evento, nos encontraremos lá. Exatamente. Agora eu quero falar para... aproveitar, Zagal, que nós aqui somos da família IG. Olha aí. Estaremos lá como um dos conteúdos do IG na Campus Party, né? Com muito orgulho levantar essa bandeira. O Jovem Nerd nasceu no IG. Eu queria falar pros pais de jovens nerds. Pirralhos nerds. Pirralhos nerds. Tem muito nerd que tem filho pequeno. E Caratiolo, por exemplo. Caratiolo é um grande nerd que tem um... Polar. O Polar também, exatamente. Slave Roboto? Slave Roboto. Ainda não. O 3D? Não, Slave Roboto não, cara. Olha aí, não sei. Afonso 3D é um pai de um pequeno rebento mestiço, terráqueo, alienígena. Exato. O IG tem um serviço muito legal, que é o IG Cartoon Network On Demand, certo? Aí. É o Cartoon Network que você conhece, só que On Demand. Você paga uma mensalidade de R$9,90, olha isso, é ridículo. Menos de 10 lelecos por mês e você tem acesso aos desenhos do Cartoon, que é Meninas Superpoderosas, Johnny Bravo, Mansão Foster, Ben 10, sabe? Todos os desenhos do Cartoon tradicionais. Você bota seu filho em frente ao computador e ele escolhe o episódio que ele quer ver do desenho que ele mais gosta, né? É on demand, é a magia da internet. Não precisa ficar esperando passar às 16h30 no Cartoon. Então, um serviço muito baratinho, ótimo pra você. Obviamente, não vá substituir a educação paterna por isso. Ah, na nossa geração, as babás eram as TVs, exato, agora são os computadores. Mas né? É ótimo um passatempo, botar seu filho, bota ele ali no computador pra ver o desenho, ele vai escolher o desenho que ele quer ver. Muito legal. Vá lá, cartoon.ig.com.br, vai lá conhecer e mostrar pro seu filho. Mas, recado, vocês sabem que Nerd Office voltou segunda temporada, está aí o link, não perca o episódio espetacular. Sim, ficou muito bom mesmo, principalmente o final. Ficou irreverente e inesperado. É, exatamente. E se você não quer ouvir o feedback do último Nerdcast, você pode adiantar para 15 minutos e 40 e 1 segundos. Relatório de e-mails, Levroboto. Daniel Ávila mandou o seguinte recado. Senhor K, não fique triste. Seu umbigo está deformado, mas pelo menos você não o perdeu. E aí ele botou o link de um vídeo de uma propaganda onde a atriz aparece sem umbigo. Puta, eu fiquei sabendo disso, cara. Isso foi de propósito, óbvio, né, cara? É óbvio. Era pra viralizar? Pra ver, é lógico, cara. É lógico. Tu acha? E viralizou, e mais de 1 milhão de views. Mas tu acha que era por causa disso? Com certeza, absoluta. Quer dizer, então, se a gente propor... Pra Kodak, por exemplo, se vocês quiserem fazer uma segunda versão da filmadora Play Sport. Uhum. Se a gente propôs de fazer um vídeo com você na piscina, uhum, sem umbigo, uhum, vai viralizar? Porra, de uma maneira escrota pode. Ai, ai, fica que... a dica pra Kodak. Oh, mostra você a tua barriga, pô. Não. Mostra minha barriga, não. A ideia foi minha. Não. Eu dou as ideias e você executa. É assim que funciona. Mas é isso, cara. Porra. Que eles iam ter o trabalho de apagar o umbigo? Foi sem querer. Sei lá, porque a garota tinha uma barriga horrorosa. Não, cara, a menina tá bonita, cara. Eu não sei, eu não sei. Não, é de propósito pra viralizar. Mas, mesmo. Tem, sei lá, estria na barriga. Teve pelo. Se tiver pelo na barriga. Que horror. Tem mulher que tem pelo na barriga. E ali perto do umbigo, principalmente. E um monte de gente falou assim: olha que feio, apagaram o umbigo. Não é feio nada, cara. Vocês caíram que nem um patinho, a parada pra viralizar. Vocês viralizaram o vídeo, né? A propaganda. Mas bom, o senhor cara. Pelo menos tem alguma coisa ainda. Vanderlei Ramalho compartilha da dor de umbigo de Sr. K e envia uma ilustração sobre o ocorrido. Ai, meu Deus do céu. Ficou maneiro, cara. Ficou maneiro. E os ouvintes sentiram falta das histórias das furadas do Jovem Nerd. Pois é, não sei. Não, na hora não me veio nada na cabeça, eles estavam falando. E a gente foi e acabou que não sendo uma história minha. Mas eu vou pensar, quem sabe, pro segundo programa. Quem sabe? Quem sabe? Além disso, o Alexander Santos, fazendo o Nerdcast toda semana, parabéns, agora é mais de um, mandou um episódio atrasado lá, acho que o 2. 002. 002. E o do último Nerdcast 241. Tem isso. Aí o link pra você ver, muito obrigado. Muito Nerdcast bom. Tales. Hugo Castilho diz ter encontrado a participação especial de Azaghal no filme Senhor dos Anéis e as Duas Torres, que é impressionante, pô. Porra, quem me dera. Quem me dera ser daquela altura, pra começar, né? Aquele cara nunca poderia ter feito um anão, Bruno. É verdade. e ter participado das filmagens do Senhor dos Anéis. Quem me dera. Caraca. Rodinei Andrade envia as páginas finais da HQ Homem-Aranha com referências ao Nerdcast. A gente já falou disso, mas é legal que ele mandou um comparativo do que a gente tinha recebido antes com uma foto da página da revista nacional. Carlos Constanza envia a aparição da camisa Double Damage no seriado Vendemos Cadeiras, do Matheus Souza. Sim, apareceu não só essa, como outras camisas na Nerd Store, porque o Matheus Souza falou, vocês não querem que as camisas da Nerd Store apareçam no seriado como figurino? A gente é só mandar os tamanhos. Exato, pô, não foi surpresa, né? A gente mandou pra ele usar e ficou muito maneiro, cara. Parabéns. Excelente. Primeiro e-mail de Ila, 28 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. No último Nerdcast, Azaghal disse que no Brasil não existe touro. Na verdade, a única diferença entre boi e touro é que o boi é castrado e o touro não é. Só isso. Normalmente só existe um touro no pasto, senão dá briga entre eles. O que eu quis dizer, eu sei a diferença entre o touro e o boi. É que não existe nenhum touro com atitude de touro. Tá bom. O touro aqui, ele fica, sabe, não tem aquela parada de touro mesmo. Touro é de ver uma bandeira vermelha e sair correndo. Tá ótimo. Ah, não tem touro no Brasil. Escapou, né? Tá bom. Um boi viril, talvez. Tá ótimo. Marta Pereira, 35 anos, Lisboa, Portugal, Azaghal. Olha aí. Tem que pedir pra senhora Jovem Nerd ler esse aqui, já que a portuguesa não está por aqui. Senhora Jovem Nerd, vem ler o e-mail de Portugal. Ai, meu Deus. Ai, tô ficando com vergonha. Aí, essa puta merda, o dinheiro tá entrando, a vergonha. Tá... Mas com a voz fina, assim? Olá, meu amor, tudo bem? Ai, Marta Pereira, de Lisboa. Daqui escreve-nos uma verdadeira portuguesa. Comecei a ouvir os Nerdcasts por sugestão de uma amiga minha, Silvana, aí de São Paulo. E a partir daí, minha vida e minha utilização gigabaitica... Sim, sei que a palavra não existe, mas gosto de dizer essas coisas. E aí eu já aprendi. Minha utilização gigabaitica de downloads nunca mais foi a mesma. Olha aí. É a primeira vez que vos mando um e-mail... Mas depois do que eu vi no Nerdcast anterior, não dava pra resistir. Bomba Geek? What the... Bomba Geek, excelente. Nunca vi nem ouvi falar de semelhante coisa e essa conversa está a me cheirar a piadinha de português. Que paga por uma coisa que é gratuita, mas que ele é burro demais pra saber disso. Não, a gente não falou nada disso. Que isso? Gigante pra essa cena. Umf gigante. Eu não entendi. Umf gigante. Umf é tipo a indignação portuguesa. Ah, sim, não percebo. Desabafo findado. Digo só que sou viciada no Nerdcast Nerd Office e que minha cabeça explodiu. Viram só como aprendo rápido? Com o Nerdcast de Beatles e Senhor dos Anéis. Dizer que sou fã é pouco e que vocês fazem um trabalho mega boga. Olha! É isso! Ha, ha, ha, ha. Risada da portuguesa! Beijinho para a portuguesa, só um, porque eu sou o meu amor. E para a senhora Jovem Nerd. Ei, muito bom! Muito bom! Marta Pereira, não teve piada de português. Não teve, ainda não, mas a gente pode contar se quiser. Eden Ortegal, 21 anos, estudante audiovisual. Aí. Tu que já tá impostando a voz pra falar um programa de rádio, já pode continuar. Goiás. No último Nerdcast, um ouvinte falou sobre a comercialização dos Nerdcasts e derivados em Portugal. Olha aí, cara, fez sucesso isso. Não tô te falando. Lembra aquela época que o nego achou o Nerdcast no camelô? Pirata? Isso? É. Eu ri com essas notícias, pois estou há 3 semanas preparando um DVD sobre a Nerd Tour e um sobre a primeira temporada do Nerd Office. Olha aí, Azaghal, o que é isso? Caraca, tá demais, né, cara? Mando em anexo as futuras capas, ainda não finalizadas, pois ainda não tem arte interna, dos DVDs. Quero mandar uma cópia, sei que você já tem os vídeos, mas como presente pelos ótimos Nerdcasts de todos os dias. Pô, mas um DVD do Nerd Tour eu vou gostar de ter, cara. É, lógico. E poder assistir com um menuzinho e não sei o que lá. É verdade, é muito maneiro. Olha aí que maneira a capa. Gostei, ela tá um pouco esticada a capa. Tem que dar uma baixada, mas manda o PSD que a gente acerta isso aí. Lembrando ainda que o DVD possui extras, exemplo, Diário Meu Amor, menu animado, que as capas foram feitas durante horas de miopia e astigmatismo e CorelDRAW. com imagens feitas por outros fãs, obrigado a eles, e fotos do site. Digo ainda que o Azaghal pode transformar esses DVDs em dinheiro. Olha aí, cara. Olha aí. Que tal cópias por R$12,90 na NES Store? 2012 vem aí. E os estoques de alimento e tacos de beisebol serão precisos como nunca. Eles estão de olho em todos nós. Estourou tudo aí, cara. Tá ótimo, mas eu achei maneiro. Se você quiser mandar um DVD, se quiser mandar em Blu-ray também. Ai, né, Blu-ray. Tem em High Definition, parada, pô. É verdade. Mas, pô, maneiro, manda aí, cara. Olha aí, o Twitter dele é Cine Ortega. Tudo junto. Muito bom. Cara, vou mandar, eu vou... Respondendo teu e-mail com a nossa caixa postal que tu mandar pra gente, adorei. Peraí, mas ele falou, ó, os nerds que interessaram na cópia, tu não vai comercializar isso. Ah, é, o rapaz. Se tu vender, a gente vai agora monitorar teu Twitter. Vamos botar os Slave Robot pra te monitorar, cara. Se tu vender, vai ter que dar nossa parte. E queria também falar sobre este Nerdcast, Azaghal. Fale. Este Nerdcast agora, um mega especial... Uma honra, a honra que tivemos de ir na casa de Orlando Drummond com o Guilherme Briggs, que arranjou todos os contatos. Sim, verdade. E foi lá com a gente. Então, esse Nerdcast é um pouco diferente, porque a gente estava ao vivo na casa do Orlando Drummond, estava um calor insuportável, então vocês vão escutar o ventilador no fundo. Não, não vão não. Não? Não, não. Ih, então não precisa? Não vão porque o Diego Moreno deu um puta help. Sério? Masterizou o som e é quase imperceptível. Sério, cara? Tô te falando. Porque era um barulho forte de ventilador. Tô te falando, cara. É um mago, cara. Caraca, cara. Diego Moreno, muito obrigado. Os nerds não vão escutar então o ventilador. Talvez escutem um pouco. Um pouquinho, né? Mas comparado com o que era. É. Pareceu uma entrevista com o ventilador do Orlando Drummond. Mas então, gente, então, por exemplo, o Guilherme Briggs, que conhece o Orlando Drummond, que já trabalhou com ele várias vezes, como ele se sentia mais à vontade, eu preferi deixar o Guilherme liderar mais a entrevista. Ele que conhecia as histórias dele e ia que puxando, então... Fala a verdade, o Guilherme Briggs comprou o Nerdcast, ele tá assumindo aos poucos. Ele tá assumindo aos poucos, cara. E vocês não vão ver o Azaghal, porque o Azaghal estava filmando para termos os nossos arquivos. É como foi difícil pra caramba conseguir marcar, porque... Ele não tem tempo, já é um senhor de idade, super lúcido, ativo, impressionante, impressionante. 91 anos de idade, é isso? Exato, 91, nossa. 92. Eu fiquei filmando, fotografando e monitorando a gravação pra nada sair errado. Então, exatamente. Então, o Nerdcast um pouco fora do padrão é um episódio pequeno, pequenininho. Vocês sabem, a gente não podia ficar horas lá na casa do Orlando, né? Afinal, ele não tem todo o tempo do mundo. Na verdade, ele até tem, mas ele quer aproveitar com a família dele, né? Já é um senhor de idade. Então, assim, a gente fez o esforço pra ficar o máximo possível, mas a gente não podia ficar horas e horas como um Nerdcast normal. Então, espero que vocês compreendam que é um Nerdcast pequenininho, mas é muito, muito especial. Isso não é uma entrevista, é um bate-papo. Nós crescemos amamentados por Scooby-Doo, Popeye. E o público que acessa o site, nosso site, é também fascinado por dublagem. Fascinado por esse cara aqui. Você é meu herdeiro. É, exato. Ele é que vai fazer o Scooby-Doo. Eu já tô com 91 anos. Ah, só o sexto, enquanto puder fazer. Claro. Mas, agora mesmo vamos chamar. Eu vou para São Lourenço, vamos chamar. Você tá trabalhando ainda intensamente, Drummond? Não, intensamente. Mas não, ainda dublando? Ah, dublando. Foi só dublando. Eu faço a Zorra, meu nome tá lá na Zorra, Orlando Drummond, uhum. Mas eu não tenho entrado na Zorra. Então acharam que eu tava velho, acabaram, estão modificando o humorismo. Tá certo, chega uma hora, eu já tenho 70 anos de carreira. Porra, não é pouca coisa. Fazendo o que você pode e o que não se pode. É louvável. Eu quero chegar aos 91 anos trabalhando também. Deus te ouça e não me desampare que eu possa ver isso. Se Deus quiser. Pô, você é modelo pra todos nós, assim. Eu obrigado. Digo pelos dubladores. Obrigado. Todo mundo fala, quando eu crescer, eu quero ser que nem o Drummond. Eu já tenho meus dois substitutos, né? Meus dois netos, um de 24 anos, o Felipe. O Felipe é excelente, é um cara como tu, assim. E o Dudu. O Dudu é uma espoleta. 10 anos, fez 11 agora. Comecei a trabalhar aos 14 anos. Vai fazer o que com 14? Ah, meu filho, tá aí. Eu tinha um padrinho que tinha um armazém. Antigamente tinha o garoto que entregava compras no armazém. Primeira coisa que eu fiz foi arranjar um caixote de bacalhau, bem moderno, bem bonito, e fui elogiado. Pô, o garoto parece que gostou disso, quer ficar. Se ele virasse, ele ia ver que tem um campo demarcado de futebol de botão, né? Eu era viciado, até hoje eu tenho os meus botões lá no meu escritório. Então, pô, eu ia entregar, sempre ia entregar as contas, só que eu demorava pra cacete, sempre arranjava um cara pra jogar com um botãozinho, tá vindo com aquele cachorro, não, pega um cachorrozinho mesmo, não, eu faço questão disso, era pra jogar meu botão. Quando você cresceu, hoje virou adolescente e tal, e a voz engrossou, com imposta assim, já pra descobrir que, opa, talvez eu possa trabalhar em rádio. Você queria ser cantor, né, Bruno? Eu queria ser e cantei em muitos lugares. Como é que começou eu isso? Eu comecei, Bruno? Entrei para a Rádio Tupi, num dia 13, sexta-feira, agosto. Sexta-feira, 13 em agosto. Em agosto, rapaz. Em 1942. Todo ano eles botam lá no ar, no meu aniversário, Tupi, mudou a direção, mudou tudo, mas meu nome ficou gravado. Que legal. Porque eu perdi no meu escritório lá, que era o Contra-Era, tinha uma sala grande com um aparelho de ruído e tudo mais. Eu tinha minha vida toda, tempo de remador, tempo de boxeador, tinha tudo. Pegou fogo, tudo aqui. Não acredito. Pegou fogo, eu não posso provar hoje o que digo, que eu já tenho dois Pereira Passo, o Rembo, dois, que como ganhei aquilo, do cara de 2 metros, que era o Voga, que desde os 12 anos eu remava na Quinta da Boa Vista. Olha só. Ia lá no Boco do Velho e apanhava R$500. É. Ia lá, era R$500 a hora. Mas o cara gostava tanto de mim, eu me dava 2 horas, viu? Ficava lá a manhã toda remando, e vinha me tomar no remador. Eu remei 18 anos. Aprendi o boxe, que eu brincava muito com os meus irmãos, é uma história boxe também, que eu conto muito, hein? O boxe também? Pô, e ganhei umas luvas de ouro, ganhando de 2 caras na final de um torneio em que eu fui finalista. Pai, eu tinha vencido as minhas lutas bem, que eu tinha um soco de meio médio, e eu era leve. Quando eu brincava com meus irmãos, dava um porrão assim no peito, eles saíam me catando cavaco. Meu avô viu aquilo, levou-me na Rua do Ouvidor, onde tinha lá uma academia de um ex-campeão português, me levou lá para ver, para fazer uma medição de punch. Meu punch era de meio médio. É por isso que quando eu batia nos meus irmãos, dava no soco. Ei, cabeça de bagre, para com conversa e vamos. Tudo bom, esse negócio da quando você foi contra a regra, vocês tinham que fazer tudo ao vivo, né? Ah, isso em rádio. Em rádio. Em rádio, era ao vivo. Tinha toda a aparelhagem, um lugar para fazer o espaço, tinha porta, que mandava fazer porta com fechadura, com chave. E você fazia os animais também, bichinhos, fazia. Foi aí que eu vi que a minha habilidade foi aproveitada depois em contos para a história de 16mm, que fazia com Disney. Eu fiz uma porção de bichano. E comecei a minha vida na Tupi como galo. Ah, a história e dos hoje galos. Eu sou peru. Eram 10 galos dentro de um estúdio. Porque eles queriam gravar. Isso, mas passou a alugar o estúdio um dia todo. Era a vinheta, né? Um dia todo. Gravando. E no fim, o Cardoso, que era o operador, disse assim: chama o Drummond pra fazer o galo dele. Eu sempre brincava. Aí, Drummond, eles botaram os galos no estúdio, botaram papel. Em cima dos microfones, do que é isso? Cabos, os galos não cagaram gala, tudo, não? Cagaram aquilo tudo também. Aí eu. Isso, novinho. Hoje tá um galo velho. Mas era um galo maravilhoso. E era Tupi em forma. Quando o galo canta, é Tupi em forma. Mas foi o que o americano gostou. Eu ganhei um cachê de 12 mil. Equivalente hoje a 12 mil. Fui o melhor contra-regra de rateado durante 5 anos. Sem troféus e tudo mais. Fazia outro cachorro. Todo usado já. Eu já não posso fazer as coisas que fazia. É, mas eu fazia uma porrada de bicho. E tinha a gravação de um programa Arca de Noé, na Rádio Tupi, que eu fazia essa bicharada toda. É o maior cachê. É, não. Só ele trabalhando. E depois com o Paulo Gracindo, que era o estrela maior do rádio, né? Ele fez um programa chamado Sequência G3, daquele estilo do Faustão, uma coisa assim. E ele começou a me dar a oportunidade de fazer, porque ele me achava engraçado fazendo alguma coisa. E aí passei a fazer uns papéis lá nas novelas, criei os tipinhos. E quando é que você começou com o programa de auditório? Você lembra? Ah, 1900. Aí já tinha plateia. A rádio já tinha plateia. 1948. Aí teve a sequência G3, foi 49 ou 50. Qual tinha o índio? Qual era o do índio? Que você falou, toco, toco. É, o pataco, toco, fazia o pezinho ou pra frente e pezinho ou pra trás. É isso. Isso foi uma senhora uma vez que no meio da rua parou. Não é teado, não. Não, minha senhora, eu sou índio. Trazia o pezinho pra frente e pezinho pra trás. Sou canibal, mas não como velha. Ei, cabeça de bagre, para com conversa e vamos. Em 1959, fiz minha primeira dublagem com o Sargento Garcia do Zorro, né? O Popeye, o Bionicão, Scooby-Doo, Alf, um sucesso enorme. Gargamel, Gato Guerreiro, nossa, Max do Casal 20 e outros, fora dos scripts. Eu fui o primeiro a dirigir, porque eu dirigi dublagem 30 anos. Nossa. Eu implantei esse sistema de hoje, que antigamente era todo mundo entrava no estúdio. As pessoas entravam, tipo, de manhã cedinho? 9 horas da manhã, tanto faz ter 5 ou 6 horas de trabalho, ficava até o fim. 3 da manhã, assim. Todo mundo, mesmo que tivesse... Aí eu entrei com o diretor dava o dinheirinho depois, olha o seu dinheirinho, tá aqui. Dava o dinheiro. Era mais merreca, sabe? É. Merreca é 2,50, 3,50. Era uma merrecada, assim. Mas com o decorrer do tempo foi aumentando, o trabalho foi aumentando, ganhei um bom dinheiro como diretor de dublagem. E fiz um bocado de gente. Eu lamento a sua ter desconhecido naquela época, ter a honra de dizer que você era meu aluno, meu fiel companheiro. Mas não esqueço, Drummond, quando você me levou na Ebert, que você chegou pra Helena, aí falou assim: olha, isso aqui é meu pupilo, isso aqui. Então já tem uma bom, referência que eu já não. Talentoso. Aí você falou assim: eu também, se não for, não tenho nada a ver com isso. Você que me levou na Ebert, te agradeço, Drummond. Não, mas pô, você mereceu. Você e é meu até padrinho hoje, também. Você é padrinho de e todos até nós. Até hoje, né? Você, pô. Você sabe que você tem um apelido de pai, meu pai-pai, né? Pai-pai, é. Todos os dubladores, era todos chamam Drummond de meu pai-pai. Chamava, disseram uma Jorge, a Mônica. Pai-pai, Monjadinho. Puta, até hoje comigo. Por quê? Mas tem raiva, sei lá. O Jardim que faz o Salsicha. Ele falava pra cacete com o Salsicha. Né? Falava, e eu entrava em todos os capítulos. E criava. Entrava em todos os capítulos. E a gente ganhava por loop. É. Eu entrava em todos. Aqui, Drummond, suas sempre horas, ganhava mais que ele. O Monjadinho, suas 6 horas, ele suava. E ele falava pra Chuchu, não é isso? Eu só. Salsicha. Aí começaram a arranjar falas maiores para o fala em off, alguma coisinha. Fala em off, alguma coisinha. E na hora de receber o Guinness Book, eu recebi sozinho. Você entrou pro Guinness Book? Entrei. É o dublador que mais dublou um personagem, é isso? É o Scooby-Doo. Caramba. O Scooby-Doo. Foi 37 anos, é isso? Hoje tem 38. 38 já. Mas foi mais que o original, porque o original morreu, saiu, trocou? Muito mais. Porque eles trocaram, é isso? Muito mais que o original. Mas então, antes do Scooby-Doo, teve o Popeye. Popeye foi antes, né? Popeye foi em 66, foi muito antes, mas o Domício Costa... O Domício fez um... Já fez também, na época em que eu fazia. Aí tinha feito. Ele também fez um ou dois capítulos, depois que eu fiz, não sobrou pra ninguém. Olívia, cobra essas coxinhas, lá vem o Brutus. Aí, papai do selo, né? Era muito, muito, muito engraçado. Porque é engraçado que provavelmente já vinha essa exigência, porque a voz original já era toda rouca, assim, poxa. Do Scooby? Não, do Popeye. Ah, do Popeye. O Popeye era. Foi isso, a imitação que eu fiz. Foi mais parecido. Mas o Scooby-Doo não. O Scooby-Doo não tinha nada a ver. Nada a ver, exatamente. Isso que é. O Scooby-Doo é. Reggae? É, mas com a voz mais aguda. É meio assim. Isso, e ele já tem uma identidade nacional pra. O Alf também. O Alf também eu conheço. Deu um tom. Eu vim de Melmar, lá em Melmar, macho que era macho, comia 10 gatos todo dia. E aquela história do Alf que você contou? Onde é que foi isso? O Sarney? É. Isso foi um vexame da minha vida. Ah, isso que eu sei. Eu fui lá em Brasília. Né? Como é que foi essa história? Lá em Brasília. Aquela reunião, o pessoal... Um monte de político, né? Tudo na mesa, aquela turma toda, deputados, senadores, vereadores, tá um negócio lá que foi uma festança, e eu fui fazer meu show. Aí depois o Sarney, o presidente da República, disse assim, Meu filho, minha filha adorava o Alfie. Adorava até uma palinha dele. Aí eu entrei. Eu vim de Melmac, que lá em Melmac, macho que era macho tinha que comer 10 gatos todo dia. Eu já tava cheio de comer gato, me mandei por esse universo afora. Dei um azar desgraçado, imagina onde é que o avião foi cair. Em Brasília, porra, como tem gato lá. Silêncio, né? Silêncio. Total. Silêncio. Eu fui convidado a me retirar. Só está convidado a se retirar. Não acredito. Terrível, foi terrível. Que terrível. Bom, daquelas brincadeiras, contou várias histórias pra mim. Tem uma que eu adoro. Não sei se você vai querer contar, porque ela é meio... Pode contar tudo. Pô, conta tudo. Lembra do França... Ah, minha... eu contava mesmo. Conta essa história, por favor. Aconteceu comigo lá na Rádio Tupi, tinha um ator, Otávio França, era o mais velho da tropa. Mas sacana, velho. Ninguém podia arrear no chão pra apanhar uma caneta, um jornal, alguma coisa que ele tinha... É uma dedada. Eu tava arriscado até morrer, né? Porque tem gente que não admite isso. Que isso? Pô, o que fizesse comigo, tu vai tomar um tapa. E eu sabia que o meu tapa era tomar um tapa, tu vai catar cavaco, tu vai te ver bem feliz. Ah, passou o tempo. Tá. Um dia aconteceu. Lá caiu minha caneta, o rapaz passou meu dedo, filho. Que isso? E saiu correndo. Para! Dois dias depois, eu saltei do ônibus no Largo de São Francisco, vinha daquele Vila Isabel, né? Tava arriado numa loja. Tava pedindo. Assim, pedindo. Ah, quando eu vi aquilo, eu furei até. Eu senti que furei alguma coisa. Ele deu uma cabeçada na vidraça. Virou assim, não era ele. Não! Pior. Era um juiz brabo pra cacete. Não! É mesmo? Não, mas aí, meu filho, eu saí correndo pela rua do Vigor. E ele foi atrás. Pareceu Safardana. Meu pai me chamava a ver Safardana. Pareceu Safardana. Eu corri por ali, lá em São Francisco, entrei no ônibus, trocador aqui, não entendendo nada. E ali atrás, e eu só tô vendo o velho rodar. Procurando pra cá, se ele me encontra, eu tava ferrado, juiz, já. Tomando dedo, essa ia ser uma coisa, um fato único. É por isso assim que eu tenho o humor que tenho, porque tantas coisas já me aconteceram, eu tô vivo. Assim. Não tinha uma atriz que batia todas as portas na rádio? Ah, isso é. Linda Batista. A Linda Batista já tinha mania de andar lá pelos corredores, já era ensaiando. Pau, batia a porta com força. Pau, batia. Eu vou pegar essa mulher um dia. Daqui a pouco ela abriu a porta e eu tava atrás da porta ainda. Pau, Bruno, meu! Eu já tinha me preparado pra isso, eu enchi a boca de canjica. Canjica crua, né? Porque é milho cru. Botei na boca, ela me deu aquela porrada já que eu armei pra ela. Pum! Cuspi os dentes, era aí canjica. Já imaginou a cara da Brela? Teve uma coisa, encostaram, ela levaram. Tudo bem. Ótimo. Quando ela soube, veio tomar satisfações comigo. Pô, brincadeira, seu filho da puta, que elas eram desbocadas. Pô, ficou nervosa mesmo. Eu fui saindo de perto, vou acabar perdendo os dentes. Meu Deus. Ei, cabeça de bagre, para com conversa e vamos. Mas eu sei que tem duas histórias fantásticas, que um foi um assalto no, na Grajaú de Jacarepaguá. Isso aí foi do Peru. 1:30 da manhã, lá pela estrada de Grajaú, pra cá, tinha carro nenhum na rua, só o meu. De repente, lá numas viradinhas na esquina, tinha uns 8 bandidos, tudo mal encarado, com arma na mão, pau! Freiei o carro, encostei assim, saí dentro do carro. Pô, qual é o problema? Eu fiz alguma coisa? Aí disse um assim, é o Peru. É ele que faz o Scooby-Doo. Tem pô, mais cara, de 20 o bandido aí conheceu, sou o Peru com o Scooby-Doo. Aí se deu bem, né? Pô, aí baixaram as armas, foi aquela alegria comigo. Já no churrasco, Não, já tinha coisas feitas lá, biscoito. E abriram lá uma geladeira no meio daqueles casebres de estrada. Era cerveja, guaraná e tudo mais. E fiz questão de pagar. Claro. Não queriam. Não, não. Essa eu pago, isso aí me valeu muita experiência. Muito obrigado por todos. E o chefe da quadrilha, o sadutão na boca e tudo mais. Depois ainda vai me enfiar no cu, pensar que eu sou viado. aquele charuto. Falando grosso e tudo mais. Ele aí me abraçou, despedindo dos caras todos, me levou até a porta do carro, abriu a porta do carro, eu entrei e disse assim: gostei da malandragem. Ele viu que aquilo que eu fiz foi malandragem. Não teve que fazer as vozes lá pra fiz, ele? Fiz, tudo. Dá uma cerveja aí. Ah, isso. Porque iam contar pra família toda. É claro. Ei, cabeça de bagre, para com conversa e vamos. Tem outra história também, você tava indo pra Miami de avião. Tava com a minha filha e a Glória. Em dado momento, todo mundo dormindo. Tomei um whiskyzinho e tal. Todo mundo dormindo. Silêncio. Até o piloto tava quase dormindo também. Todo mundo dormindo. Aí veio outro. Whiskyzinho, então. Só whiskyzinho. Três whiskyzinhos, aí senti que emblemático, todo mundo dormindo. Aí eu gritei: salsicha! Porra! Rapaz, a primeira coisa que eu vi foi a dentadura do velho. A dentadura de um velho que sacudiu, caiu no chão a dentadura. Não tem um cara que respondeu e lá na frente. Acho que eu me tô aqui, meu filho. Ele me chamou e aqui, meu filho. Cabeça de bagre, para com conversa e vamos. Eu sei que eu acho interessante é que até chegar o seu peru na escolinha, você já era o Orlando Drummond, era uma lenda, né? Mas aí quando você entrou na escolinha, ainda teve mais um exponencial de... Eu comecei como galo, vou terminar como peru. Terminou como peru. É porque a idade que eu tenho, conhecido como sou como seu peru, eu vou mudar o quê? É verdade. Eu corri o Brasil todo como peru. Isso. E não era pra mim, não. Eu já ia me embora. Isso pra que casa, eu quero contar. Era um estudante de medicina, amigo lá da Sininha Campos, escolheu o cara pra fazer. Mas eu já ia me embora quando. Rolando, Drummond, Rolando, Drummond, pra casa. E a Sininha mandou me chamar. Ficou envergonhado, porque era uma bicha. E ele aceitou a coisa na televisão, mas chegou lá, os companheiros deram tipo: pô, você vai fazer um viado. Aí ele disse: não. Frescura, chama o Drummond, eu já tava de saída. Lá fui eu, criei logo essa porra aqui, que é um gesto maçom, sabia? Ah, é? Olha só. Há um mês aqui em Vila Isabel, no 28 de setembro, passaram uns caras de idade, uns quatro, um deles gravata, todos me abraçaram, muito tempo, obrigado. Oh, desde criança. Não acredito. Mais, porra, que é. E mais, você sendo maçom. Esse gesto de porra aqui que você fazia. É uma coisa parecida com isso. É de maçom. Não! Eu fico muito animado, muito feliz por vocês pensarem assim, porque eu tenho amigos maçons. Mas não sabia, nunca me disseram que disseram. Não isso. Acredito, os maçons ficaram felicíssimos. Excelente. Maravilha. E com o Chico, agora... as coisas do Chico, assim, trabalhando com ele. Ele é um gênio também, né? Um gênio. Seu peru, eis-me aqui, Tite, peru com mel de Vila Isabel. Mas antes de qualquer coisa, Tissuca é um craque em português, me diga, pica-pau, onde é que o senhor bota o acento? Na puta que o pariu. Cabeça de bagre, para com conversa e vamos. Você lembra de ter dublado o imperador do Star Wars, do Guerra nas Estrelas, de capuz, aquela cara vazada? Volte e meia me fala, mas eu não me... Esse é um personagem que é muito querido, é, mas as pessoas normalmente gostam muito da voz original, mas quando eu vi dublado pelo Drummond, perfeito, não mas tinha não, como ser outro. Mas não marcou tanto. Um desses personagens que eu fiz aí. E o Vingador do Caverna. Vingador. Do... Nossa! O Zorro, rapaz. O Zorro, quando esteve aqui no Brasil, fez questão de me conhecer. O ator fez o Zorro ou que fez o... Não, o Gordo. Ah, ele veio. O Gordo, o Sargento Garcia. Eu tava na Tupi ainda, lá na Urca. O dia do telefone, irmão, vem aqui que tem uma surpresa agradar pra vocês. O que é? Alguma coisa? Não, vem aqui. Ah, fui eu pra Urca. Cheguei lá. This man, little man... I'm big man, I'm a little voice, and this big voice. Ele era grande com a vozinha, pequena, você era pequenininho com a voz grande. Eu botei a voz dele, ficou ótimo. Dom Diego, foi meio choroso, assim, meio abicharado, choroso. Ele agradeceu muito, almoçamos juntos, tá tudo. Cabeça de bagre, para com conversa e vamos. Qual que você mais gostou, assim, personagem que você tem mais carinho, é o Scooby ou o Popeye? O Scooby, sem sombra de dúvida, se me deu um grito pouco. É. Pô, é verdade. Sabe o que é isso, um meio artístico? Você tem o negócio do Guinness? Quadrinho, tem um negocinho? Não, não, não, até hoje estou esperando aquilo, o quadrinho. Eles mas não tá aí, não, tá aí, não, não. Não tem uma estatuazinha, não tem nada, eles não deram assim? Não, só um certificado. Só uns papezinhos que eu tenho lá pra fazer distribuir como autógrafo. Ah. Né? Foi mas, a festa. Mas você marcou o Vingador do Caverna do Dragão? Marcou também, você lembra? Não marcou tanto, não. Não durou muito. O Scooby-Doo durou há 38 anos fácil. É, é verdade. O Alf também fez uns 20 e tantos anos. Eu não sabia. Fez uns 20 anos o Alf. É, 20 anos. Mano. Sei, porra. E Alf depois a série muito. Voltou também. Tinha outros episódios, tinha o Scooby até hoje. Agora é porque tinha desenho do Alf é, também. É, desenho do Alf. É desenho também. É verdade, eu lembro. Ele chegou a fazer Patolino também. Patolino, é. Patolino? É, é Patolino. Época pro Patolino. Tô falando assim. E agora. Ah, o que, que você personagem... faz recentemente agora? Faz o Billy Mandy, o Puro Osso, né? É, o Puro Osso, é. Puro Osso. É a morte. É, né? É a morte. Deu umas graninhas boas, já fiz uns comerciais aí com o Puro Osso. É isso. Você fez um. No Clone Wars, no Guerras Clônicas, fez um Mestre Jedi, que até você falou que ele era. Jedi. Olha, bonito ele, que tinha uma cara de cavalo assim, né? Até era Sinubi que ele fez. Você lembra que você fez comigo uma múmia no Aqua Teen, que é um desenho do Adult Swim, que é que eu cheguei pra você, Drummond, você vai fazer uma múmia e pode falar palavrão, entendeu? Ele? Perfeitamente. Merda. Vamos lá. Na primeira cena tu mandou. Eu tenho até vergonha de falar, né? Ah, não. Eu não vou nem falar. Ele falou, ô, chupador de beijo. É. Eu, é isso. Eu fiquei assim. Aí eu olhei pro operador. Vai deixar isso passar? Eu falei tudo. Eu falei, Drummond, não tanto ele. Ah, então você está de enrolação comigo. É, pô. Então é soft. É, é soft. É o quê? Merda, porra. Falei, é, vai no merda no porra. Vai merda, vai porra. Essa porra tá torrada. É. Cabeça de bagre, para com conversa e vamos. É isso. Tem muito mais coisa, mas queria que a cabeça do velho funcione. Muito obrigado. Foi um prazer gigantesco. Espero poder te dar tão pouco. Não, são mas que 10 anos ainda tá mais em forma. Você só tem fã aqui. Obrigado, Orlando, irmão. Muito obrigado por participar. O prazer foi vez. Meu. Posso dizer como o peru, use-me e abuse-me.